Fecheiro 56, página 503, capítulo 38. Enquanto se dirigiam para o alojamento dos Landónia, conversando acerca da reunião e o que convinha fazer para criar um ambiente mais positivo, Zelandónio notou que Ayla estava muito abatida, embora, como sempre, o escondesse bem. Quando chegaram ao alojamento, Zelandónio pôs água a ferver para uma infusão. Viram que Laramar já não estava ali. Deviam-no ter levado para o acampamento da Quinta Caverna. Uma vez preparada a infusão, Zelandónio conduziu Ayla a um canto tranquilo, onde havia uns quantos tamboretes e uma mesa baixa. Tinha pensado em perguntar a Ayla o que a inquietava, mas mudou de ideias. A primeira acreditava conhecer a causa da angústia, embora não tivesse escutado John Ayla interrogar a mãe sobre a ausência de João Dalar, e não sabia em que medida isso a afetava. A Donia decidiu que seria melhor falar de outras coisas para distrair Ayla das suas preocupações. Não sei se percebi bem no outro dia, Ayla, embora devesse chamar-te Zelandónio da Nona Caverna. Se bem me lembro, comentaste que ainda tinhas um pedaço de raízes das cerimónias especiais, estou certa? Aquelas raízes deviam ter despertado a sua curiosidade desde que Ayla as mencionara pela primeira vez. Ainda fariam efeito depois de tantos anos? Nesta região, o clã chama-lhe Mogor, mas nós dizíamos sempre Mogur. E sim, ainda tinham um pouco dessas raízes. Se forem bem guardadas com o tempo, tornam-se mais fortes e potentes. Sei que Isa guardava as suas durante os 7 anos que decorriam entre as reuniões do clã e às vezes até mais tempo, respondeu Ayla. Pareceu-me interessante o que contaste sobre elas. Embora entenda que possam ser perigosas, talvez seja proveitoso fazermos uma pequena experiência. Não sei, disse Ayla. É arriscado tomá-las. E não sei até que ponto seria capaz de fazer experiências com elas. Só conheço uma maneira de as preparar. A ideia preocupava. Se acreditas que não devemos experimentar as raízes, não te preocupes. A Zelandónio não queria angustiá-la mais. Tomou um gole da infusão para se conceder um momento de reflexão. Ainda tens a bolsa com aquela mistura de ervas que íamos provar juntas? As que te deu a Zelandónio de uma caverna longínqua que veio de visita? Sim, vou buscá-las, respondeu Ayla. E levantou-se para ir buscar a bolsa de ervas medicinais que guardava num lugar especial, no alojamento dos Zelandónia. Ela considerava a sua bolsa de ervas da Zelandónia, embora não fosse parecida com a sua outra bolsa de ervas, a do clã. Uns anos antes, confeccionara uma bolsa nova, ao estilo do clã, com uma pele inteira, mas essa guardava-a no refúgio do acampamento da Nona Caverna. Distinguia-se pela sua originalidade. A que Ayla tinha no alojamento dos Zelandónia assemelhava-se às que usavam todos os Doniês. Era um simples receptáculo de couro não curtido, uma versão mais pequena da usada para transportar carne. Na verdade, os adornos estavam longe de ser simples. Cada bolsa de ervas era única, desenhada e confeccionada pelo próprio curandeiro e continha tanto os ingredientes básicos como os escolhidos pelo utilizador. Ayla levou a sua bolsa ao canto onde esperava a Zelandónio bebendo a infusão. A jovem abriu a bolsa de couro e olhou para o interior. Franziu o sobrolho. Depois despejou o conteúdo na mesa baixa entre as duas, mas só restava metade. Parece que já as provaste, salientou a Zelandónio. Não entendo, respondeu Ayla. Não me lembro ter aberto esta bolsa. Como é possível que se tenha consumido? Colocou uma pequena quantidade na palma da mão e aproximou-a do nariz. Cheira a menta. Se estou lembrada, a Zelandónio que te as deu disse que acrescentavam menta para identificar a mistura. Ela nunca levava menta neste tipo de bolsas, mas em receptáculos tecidos e maiores, e assim, se uma bolsa cheirava a menta, sabia que continha esta mistura, explicou a Zelandónio. Ayla inclinou a cabeça para trás e olhou para o teto com profundas rugas na testa, esforçando-se por se recordar. De súbito, endireitou-se. Parece-me que bebi isto na noite em que observava o nascimento da lua e o pôr do sol. A noite em que recebi o chamamento. Pensava que era uma infusão de menta. De repente levou uma mão à boca. Oh, grande mãe, Zlandoni, é possível que não tenha recebido o chamamento. É possível que tudo se tenha ficado de ver esta mistura, exclamou Ayla, horrorizada. A Zlandoni inclinou-se para a frente, deu umas palmadinhas na mão de Ayla e sorriu. Fica tranquila, Ayla. Não deves preocupar-te com isso. Recebeste o chamamento. És a Zlandoni da Nona Caverna. Muitos Zlandoni usaram ervas e misturas parecidas para os ajudar a encontrar o mundo dos espíritos. Uma pessoa pode ficar num lugar diferente depois de as tomar, mas só recebe o chamamento se estiver preparada para tal. Não há dúvidas de que a tua experiência foi um autêntico chamamento e, embora não esperasse que ocorresse tão cedo, reconheço-o como verdadeiro. É possível que esta mistura te tenha levado a recebê-lo antes do que eu previa, mas isso não torna o chamamento menos válido. Sabes o que compõe a mistura? Perguntou Ayla. Aquela Zlandoni disse-me os ingredientes, mas não as quantidades. Embora estejamos dispostos a compartilhar os nossos conhecimentos, a maioria dos Zlandoni também gosta de manter certas coisas em segredo. Aquela que era a primeira entre aqueles que serviam, a grande mãe sorriu. Por que perguntas? De certeza que era muito forte, comentou Ayla, e baixou o olhar para o copo de infusão que tinha entre as mãos. Pergunto-me se o aborto foi provocado por algo que continha. Ayla, não te culpes, disse a Zlandoni, inclinando-se e pegando-lhe na mão. Sei que perder um filho é uma experiência muito dolorosa. Mas isso não estava sob o teu controle. Foi o sacrifício que a mãe te exigiu, talvez porque teve de te aproximar do outro mundo para te transmitir a sua mensagem. É provável que esta mistura tivesse algo que pudesse provocar o aborto, mas talvez essa fosse a única maneira. Possivelmente ela mesma te fez beber a mistura para que tudo ocorresse conforme os seus desejos. Nunca cometi um erro assim. Com os medicamentos da minha bolsa, fui descuidada, tanto que perdi o meu filho, argumentou Ayla, como se nem sequer tivesse ouvido a primeira. Como tu nunca cometes esse tipo de erros, mais me leva a crer que foi a vontade da mãe. Quando ela chama alguém para a servir, é sempre inesperado. E a primeira vez que alguém vai sozinho ao mundo dos espíritos é especialmente perigoso. Muitos não encontram o caminho de regresso. Alguns entregam alguma coisa, como aconteceu contigo. Mesmo que vás muitas vezes, nunca sabes se da próxima voltarás. Ayla soluçava baixinho e as lágrimas brilhavam nas suas bochechas. É bom que chores. Guardaste tudo aí dentro demasiado tempo e deves chorar a perda do teu filho, afirmou a Donnie. Levantou-se, pegou nos dois copos e foi até ao fundo do alojamento, onde guardavam os lenços feitos de pele. Quando voltou, serviu mais infusão. Toma, disse, entregando-lhe uma suave pele de animal e deixando a infusão sobre a mesa. Ayla secou as lágrimas e assoou o nariz, respirou fundo para se acalmar e bebeu um golo da infusão quente, procurando recuperar o controle. As lágrimas não se deviam apenas à perda do filho, mas foram o que desencadeara tudo. Tinha a impressão de que não fazia nada como devia ser. Jondalar já não a queria, as pessoas odiavam-na e perderam o seu filho por causa de um descuido. Escutara as palavras de Zlandoni, mas não as entendera, nem haviam mudado os seus sentimentos. Talvez agora compreendas, porque me interessam tanto essas raízes de que falas, disse a primeira, quando lhe pareceu que Ayla se sentia melhor. Se conseguirmos vigiar e controlar bem a experiência, talvez tenhamos acesso a outra maneira de chegar ao outro mundo quando for necessário, como mediante essa mistura da bolsa e de outras ervas. Ao princípio, Ayla não o ouviu. Quando por fim lhe chegaram as palavras de Zlandoni, recordou que nunca mais queria voltar a experimentar aquelas raízes. Embora o Mogur pudesse controlar os efeitos da poderosa substância, tinha a certeza de que ela nunca conseguiria. Na sua opinião, apenas uma mente do clã, com as suas características únicas e as recordações do clã, podia controlá-la. Não acreditava que uma pessoa nascida no seio dos outros fosse capaz de dominar aquele vazio negro, por muito que a vigiassem. Sabia que a primeira estava fascinada. Mahmud também sentira curiosidade pelas plantas especiais usadas apenas pelos mogurs do clã. Mas ele, depois da sua perigosa experiência juntos, dissera que nunca mais as tomaria. Explicou-lhe que temia perder o seu espírito nesse vazio negro e paralisante e aconselhara a não voltar a tomá-las. A recordação tornou-se mais nítida e perturbadora ao reviver a aterrorizante viagem até esse lugar desconhecido e ameaçador quando estava nas profundezas da caverna e depois ao recordá-la vividamente durante a sua iniciação. E sabia que até essa inquietante evocação era apenas um fragmento da experiência real. Na verdade, no negro desespero do seu estado de alma atual, não pensava com clareza. Tivera tempo para recuperar o equilíbrio, mas logo haviam sucedido demasiadas coisas e depressa. A sua experiência na caverna, ao receber o chamamento, incluindo o aborto, debilitara tanto física como emocionalmente. A dor e os ciúmes e a decepção ao encontrar Jondalar com outra mulher foram mais intensos devido ao episódio da caverna e à sua perda. Ansiara pelo contacto das mãos hábeis de Jondalar e pela proximidade do seu corpo. A ideia de substituir o filho perdido, o consolo curativo do seu amor. Ao invés, encontrou com outra mulher, e não uma qualquer, mas a que tentara prejudicá-la. Em circunstâncias normais, encararia com calma a indiscrição de Jondalar, e ainda mais se tivesse sido com outra pessoa, talvez até nem se tivesse importado. Os dois estavam muito unidos, mas entendia os costumes dos Zlandoni. Não eram muito diferentes dos dos homens do clã, que possuíam o direito de escolher quantas mulheres desejassem. Apercebera-se dos intensos ciúmes de Jondalar em relação a ela e Ranek, quando viviam com os Mamutoi, apesar de nessa altura ignorar a causa da violência contida da reação de Jondalar. Ranek pedirá a Ayla que partisse com ele, e como ela fora criada pelo clã, nessa altura ainda ignorava que, entre os outros, uma mulher tinha direito a dizer que não. Quando resolveram o problema e partiu com Jondalar, decidiu não voltar a dar-lhe motivo para sentir ciúmes. Nunca mais escolher outro homem, embora soubesse que era aceitável. E ele também não, que ela soubesse. Ou pelo menos não o fizera abertamente como os outros homens. Quando Ayla enfrentou o facto de ele não só ter escolhido outra, mas aquela mulher em particular, e às escondidas, e o fazia há bastante tempo, sentiu-se profundamente atraiçoada. Mas Jondalar não agira com a intenção de a atraiçoar. Não queria que ela soubesse, para não a magoar. Ele sabia que ela nunca escolheria mais ninguém, e de certa forma também conhecia o motivo. Sabia os ciúmes que sentiria se Ayla escolhesse outro homem, por mais que, caso acontecesse, tivesse feito um esforço para se controlar. Não queria que ela sentisse uma dor tão intensa como a que ele sentira. Quando Ayla os surpreendeu juntos, Jondalar ficara fora de si. Simplesmente não sabia o que fazer. Nunca aprendera. Jondalar era um homem de 1,95 m de estatura, bem constituído, incrivelmente atraente, com um carisma inconsciente, realçado por uns olhos azuis de uma intensidade extrema. A sua inteligência, a sua destreza manual inata, e a sua habilidade manifestaram-se numa tenra idade e incentivaram-no a aplicá-las em diversas áreas, até que descobriu a paixão pelo sílex e pela manufatura de ferramentas. Mas os seus sentimentos também eram mais fortes do que os da maioria, demasiado intensos. E a mãe e as pessoas que o amavam fizeram tudo o que puderam para o ensinar a controlá-los. Até em pequeno desejava em excesso, preocupava-se em excesso, consumia-se de desejo, ruía-se de ódio, ardia de amor, recebera dons em excesso. E poucos entendiam a carga que isso representava. Em jovem, haviam ensinado a jondalar como agradar a uma mulher, uma prática normal na sua cultura. Era algo que se ensinava a todos os jovens. O facto de ter aprendido tão bem devia-se ao ter sido bem ensinado e à sua aptidão natural. Descobriu cedo que gostava de agradar às mulheres, mas nunca tivera de aprender a despertar o seu interesse. Ao invés da maioria dos homens, jamais tivera de procurar maneira de chamar a atenção das mulheres. Às vezes tinha até de descobrir uma maneira de se safar. Nunca se vira na necessidade de pensar como poderia conhecer uma mulher. As mulheres desviavam-se do seu caminho para o conhecer. Algumas até se atiravam nos seus braços. Nunca tivera de convencer nenhuma a passar um momento com ele. As mulheres jamais se cansavam dele e nunca se vira obrigado a aprender a lidar com uma perda, nem com a ira de uma mulher, nem com o peso dos seus próprios erros. Ninguém imaginava que um homem, com os seus evidentes dons, fosse incapaz de tudo isso. A reação de Jondalar, quando algo não corria bem, era retrair-se, tentar controlar os seus sentimentos e confiar que tudo se resolveria por si só. Esperava que os outros o perdoassem pelos seus enormes erros, e habitualmente era isso que acontecia. Daí que não soubesse o que fazer quando Ayla o surpreendeu com Marona. E Ayla também não sabia muito bem lidar com essas situações. Desde que o clã a encontrara, quando tinha 5 anos, que Ayla se esforçava por se encaixar, por parecer aceitável, para que não a expulsassem. O clã não derramava lágrimas por causa das emoções, e as suas perturbavam-nos. Por isso aprendera a contê-las. O clã não manifestava ira, nem dor, nem sentimentos intensos, porque não era bem visto. E aprendeu a não mostrar os seus. Para ser uma boa mulher do clã, aprendeu o que se esperava dela e tentou comportar-se como se esperava. Entre os Landoni, tentaram o mesmo. Mas agora sentia-se desconcertada. A seu ver, era evidente que não aprendera a ser uma boa mulher Landoni. As pessoas estavam desgostosas com ela. Alguns até a odiavam. E Jondalar não a queria. Estivera dias sem ligar e antes disso tentara provocá-lo para que respondesse. Mas o brutal ataque a Laramar fora inesperado. Ayla sentia, sem a menor sombra de dúvida, que a culpa fora unicamente dela. Tinha provas de sobra da compaixão de Jondalar e do seu amor, e vira-o controlar os seus intensos sentimentos quando viviam com os Mamutoi. Acreditava conhecê-lo. Agora tinha a certeza de que o conhecia realmente e em absoluto. Procurara aparentar normalidade, mas estava cansada de passar as noites em branco, demasiado preocupada, dorida e furiosa para adormecer. E o que necessitava era de descanso e de tranquilidade. Talvez a Zlandoni, deixando-se arrastar pelo seu interesse na raiz do clã, tivesse sido pouco perspicaz, mas a verdade era que Ayla sempre fora um caso à parte. Não tinham suficientes pontos de referência em comum. Eram provenientes de locais distintos. Mesmo quando acreditava que entendia a jovem, descobria que o que considerava aplicável para Ayla não o era. Não quero insistir se acreditas que não o devemos fazer, Ayla. Mas se puderes explicar-me como se prepara essa raiz, poderíamos levar a cabo uma pequena experiência, só para ver se pode ser útil. E unicamente para o Zelandoni, claro está. O que te parece? Perguntou a Zelandoni. No turbulento estado de Ayla, até o aterrorizante vazio negro lhe pareceu um bom lugar de repouso. Um lugar para onde fugir da confusão que a envolvia. E se não voltasse, que importância tinha? Jundalar já não queria saber dela. Sentiria a falta da filha. Ayla sentiu um aperto no estômago, mas logo em seguida pensou que Jundalar estaria melhor sem ela. A menina tinha saudades de Jundalar. Se ela desaparecesse, ele regressaria e ocupar-se-ia novamente dela. E eram tantas as pessoas que lhe queriam bem que nunca lhe faltaria nada. Não é complicado, Zelandoni, respondeu Ayla. Na verdade, basta mastigar bem as raízes até se transformarem numa polpa. Depois cospem-se para uma tigela com água. Mas quando se está a mastigá-las, a pessoa que o faz não deve engolir o sumo. É possível que o sumo que se acumula na boca seja um ingrediente necessário. Só isso? Eu diria que se tomarmos uma quantidade pequena, como se faz quando se prova qualquer coisa nova, não deverá haver grande perigo, comentou a Zelandoni. Além disso, o clã cumpre uns rituais. A curandeira que prepara a raiz para os mogures deve purificar-se antes, banhar-se num rio e não deve estar vestida. Isa explicou-me que o faziam dessa maneira para que a mulher estivesse imaculada e a descoberto, sem esconder nada. Assim não contaminava os homens santos, os mogures. O mogur, Kreb, fez-me desenhos no corpo, em especial círculos em volta das partes íntimas, contou Ayla. Para o clã é uma cerimónia muito sagrada. Poderíamos usar a caverna nova que encontraste. É um lugar muito sagrado e íntimo. Seria uma boa maneira de a utilizar, propôs a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. Mais alguma coisa? Não. Mas quando provei a raiz com Mahmut, ele assegurou-se de que a gente do acampamento do leão não deixasse de cantar, para que tivéssemos algo a que nos apegarmos, algo que nos mantivesse em contacto com este mundo e nos ajudasse a encontrar o caminho de volta. Vacilou, baixou o olhar para o copo vazio e acrescentou num sussurro. Segundo Mahmut, é possível que Jundalar nos ajude a voltar. Não sei como. Garantiremos que todos os Zelandoni lá estejam. São muito bons a cantar em conjunto. É preciso cantar alguma coisa em concreto? Quis saber a primeira entre aqueles que serviam a mãe. Não creio. Basta que seja algo conhecido, respondeu Ayla. Quando deveria fazer-se? Perguntou a Zelandoni com mais entusiasmo do que se esperava. Não penso que isso importe. Amanhã de manhã? Quando tivermos tudo pronto? Ayla encolheu os ombros, como se lhe fosse igual. E nesse momento, assim era. Suponho que é um dia tão bom como qualquer outro, declarou.